presença estamos. Glória te daremos, para sempre te exaltamos. Tu és santo e soberano, digno de adoração. Por isso a ti rendemos toda a gratidão. Reunimos-nos aqui para te engrandecer. Levantemos nossas mãos no teu nome a poder. Pois eu te pedi, todo joelho dobrará, e diante da verdade toda língua confessará. Louvado seja teu nome, louvado seja teu nome. Louvado seja teu nome, louvado seja teu nome, Senhor. Nem na terra nem no mar, não dá pra comparar o teu infinito amor. Todo-Poderoso, em tua presença estamos. Glória te daremos, para sempre te exaltamos. Tu és santo e soberano, digno de adoração. Por isso a ti rendemos toda a gratidão. Reunimos-nos aqui para te engrandecer. Levantemos nossas mãos do teu nome a poder. Pois eu te pedi, todo joelho dobrará, e diante da verdade toda língua confessará. Louvado seja teu nome, louvado seja teu nome, Senhor. E na terra nem no seja teu nome, louvado seja teu nome, Senhor. Nem na terra nem no mar não dá pra comparar o teu infinito amor. Nem na terra nem no mar não dá pra comparar o teu infinito amor. Não dá pra comparar.